Resto de chuva, céu empunchado de gris. Um fim de baile desfeito, nos meus recuerdos teu jeito. Quem bem pouco dançar quis, num trote de xote, roseta chorona, arrastar recuerdos da velha acordeona. Veio a lembrança cabresto, uma mágoa se refez. Teu cheiro nos meus pesuelos, esporas fazendo apelos, pra te rever outra vez, num trote de chope, roseta chorona, arrastar recuerdos da velha acordeona. Montei bailando num sonho, chinchando bem os arreios, pra cavalgar assobiando, os que teus olhos espiando, meus olhos cheios de anseios, num trote de chope, roseta chorona, arrastar recuerdos da velha acordeona. Quebro na testa o chapéu. O meu destino é medonho. Senti o campo é tristonho. Contigo canto no céu. Num trote de chope, roseta chorona, arrastar recuerdos da velha acordeona. Vento traz teus cabelos nas densas ondas do trigo, na incerta sina de andejo, vou manuseando o desejo de voltar a bailar contigo, num trote de chope, roseta chorona, arrastar recuerdos da velha acordeona. Trote de chote, roseta chorona, arrastar recuerdos da velha.